Jó capítulo 15, verso 20 diz: todos os dias passa o ímpio em angústia. Sim, todos os anos. Todos os anos que estão reservados para o opressor. Por que que Jó está dizendo isso? Porque ele sabia, os filhos dele faziam muitas festas. E Jó orava a Deus: se os meus filhos pecaram contra ti, perdoa-os. E se os filhos de Jó faziam muitas festas, era influenciado por Babilônia ou pelo Egito. E então tinha festas que determinavam a cabeça do ano também, irmão. Pode ter certeza. Determinava o início dos ciclos. Então Jó sabia que isso acontecia. Jó dizia: estes anos já estão reservados para o opressor. Por quê? Porque na cabeça do ano eles não buscaram o Senhor. Eles invocaram outros deuses. Consagrou o resto do ano. Já comprometeu o resto do ano para o opressor. Agora, irmão, a estratégia não é fazer algo para a sorte no futuro, mas colocar diante de Deus os dias passados. Salmos 77, 11, em plena coerência com o versículo que lemos lá de Salomão: considero os dias da antiguidade. Salomão, filho de Davi, tinha aprendido do seu pai. O pai tinha passado para o filho: filho, considere a antiguidade, pare para avaliar. E Davi declara: eu considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Primeira conclusão: eu e você precisamos ter um tempo de hoje até essa data, de buscar o Senhor e considerar os anos, o tempo passado. Aonde foi Deus que operou? Ou aonde você tem dúvida se foi Deus que operou? Porque aonde Deus operou, ninguém tem dúvida nenhuma. E se temos dúvida, Deus não operou. A dúvida é fruto das trevas. Aonde tem luz, você tem certeza, convicção. Então eu preciso avaliar, Senhor, naquela decisão, naquela palavra, naquela atitude, naquele procedimento, naquele padrão de vida, daquele jeito. Eu já tentei N vezes, Senhor, e até hoje não sei se dá mesmo. Eu, às vezes, não tenho alternativa e eu tento voltar naquilo. Quem sabe dessa vez vai dar certo. Senhor, eu preciso parar para olhar os dias da minha antiguidade, os anos dos tempos passados, e confessar: Senhor, tem alguns lugares, tem algumas questões em que não houve despertar coisa nenhuma, não houve luz coisa nenhuma, eu não me levantei coisa nenhuma, pelo contrário, eu estava em meio a trevas, eu não sabia o que fazer, eu até alinhei minha pirâmide com as estrelas que me falaram que tinham que ser, eu até alinhei a minha vida conforme a sociedade disse, eu até alinhei minha vida e minhas decisões conforme o fulano disse, o ciclano disse, o que o meu coração disse, ou às vezes até disse que Deus disse, mas não é alinhado com a palavra do Senhor. Davi diz: eu considero os meus dias. Um dos grandes problemas do réveillon do costume do mundo é esse. Eles só se permitem preocupar com o que vão fazer para dar sorte lá na frente. Tem que me dar um abraço, tem que me desejar um feliz ano novo. Não, é a maior alegria, irmão, nós abençoarmos uns aos outros e declarar: será um ano de vitória. Mas se caminhamos como igreja, como família, nós podemos aprender isso. Que é impossível, por mais que você seja santo, dizer para uma pessoa: vai ser um ano abençoado, se ele não se preparou, se ele não está vivendo essa realidade, ele vai viver debaixo da misericórdia do Senhor. Mas se nós nos preparamos, nós vamos ver o despertar de um ano de vitórias, de bênção. Nós não precisamos buscar nas superstições a garantia do nosso futuro, nem nas lembranças do passado, mas no altar do Senhor. Porque Salomão diz: o temor do Senhor aumenta os dias. se eu ponho o Senhor no primeiro lugar da minha vida, se eu honro ao Senhor como cabeça da minha vida, se no dia que é a cabeça do ano eu honro ao Senhor e eu coloco no altar dele, meu irmão, pode ter certeza que os meus dias serão aumentados por ele. E aumentar aqui não é só a visão limitadinha do nosso entendimento. Aumentar os dias significa deixá-los cada vez mais floridos, alegres, brilhantes, bonitos, felizes, vitoriosos. E tudo que você quiser lembrar de promessas do Senhor para cada um dos seus filhos. Mas os anos, diga, os anos dos ímpios serão abreviados. De novo, não é o entendimento só limitado da palavra abreviar. Então vai todo mundo morrer antes de terminar o ano? Não, irmão. Uma das coisas que acontece com todos nós, assim, passou voando, não deu tempo. Enquanto a gente está vivendo feliz, não tem problema passar voando, irmão. Porque você tem outras coisas para dizer. Olha, foi bênção de Deus, foi vitória. Mas se o ano não deu para você alcançar o que queria, alcançar o que projetou, resolver o que precisava, se não foi, não tem fruto, você espreme, não deu em nada, trabalhei, até ganhei, até fiz e aconteci, mas não, espreme, não sai nada. Significa, esse ano não deu tempo, foi abreviado, eu precisava que aumentar um pouquinho mais esse ano para ver se eu ainda consigo salvar o ano. Os anos dos ímpios serão abreviados. Não vai dar para fazer o que precisava. Não é possível. E não haverá alegria nele. Serão anos em que dirão, não tenho neles nenhum prazer.